nativos, dessa ilha nativos. Quero ser um menino mulato, criança, canaque, amarré. Somos nativos, dessa ilha nativos. Quero ser um menino mulato, criança, canaque, amarré. Passa tempo, futebol, coco verde.